Família Pobre Louco. Quer rap de verdade, ladrão? Sangue menos beat. É a favela, tio. É a favela. Se for pra ser até o fim, até a última gota, compadre. Se eu prosseguir, me siga. Se eu recuar, me mate. Que minha fé nunca vale, que eu seja útil a meus irmãos. Se não for pra somar, traz a jamais ladrão. Madrugada, mais um plantão na cintura, um oitão cromado. Nos becos, atividade, qualquer erro é um abraço. Axé aos aliados, aos que resistiu, opressor. Pros que ainda estão trancados, ali ele vai cantar, negou. Pegou e não pagou. Cagueta é sem perdão, nós odeia estrupador. Vira e mexe bem na mão, só confio no meu canhão. Em Deus e mais ninguém, vir irmão matar irmão. Correr com os homens, veja bem, humildade nunca é demais. Sabedoria nas palavras, sempre justa a todo instante. Nunca atravessa a quebrada, pedófilo bate na lata. Com a tuquina no rabo, toca fogo no colchão. Joga o safado do telhado, tampou. Trava os barracos, moca os rádios, espera vir. Cadeia, mansão do inferno, cê não imagina o que eu vi. Chebazê da água do boi, as condições é de suma. Cela pra oito, tem 50 que morre um por semana. No morro mesmo, abatido os demônios, chega atirando. Nós joga óleo na pista, mete bala, morre trocando dia a dia de vários mano. Que sonho sair daqui, uma casa pra sua família, um negócio pra prosseguir. Quantos mano eu vi partir, o crime é foda, Jão. Sem Deus de nada vale, abaixa o ferro, esteja a mão. Difícil é pedir perdão, ama fazer o bem. Nesse mundo de ilusão, ninguém ama ninguém.